Já vou 9-6-1, aproximando da espera no zero. 9-6-1, bom dia, autorizado. Aniero decolar, pista no zero, vento no 20 graus, no 2 nós. Nível Aniero decolar na 1-0, vou 9-6-1. No 961, decolava de 22, controle no 20, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o gol 961 decolou, está iniciando curva direita, 400 pés para essa formação. Gente, autorizado os desvios, voe para. Após os desvios, voe direto Leda, suba para o nível 360, gol 961. Após desvio, direto Leda, 360, gol 961. 6, contato radar, desça para 4.000 pés, NH190, 12, chegada bom, seu pós-bom, que voe sem repetir 367. Faz bom que voe 367 para o final do procedimento terminado. Faz bom 367, chega a bom. Prezado, bom. É bom, vou dar lá. Da presente, direto do Serra Vitor 367, com 9996. Uno 9961, passa nível 160, chame Recife, 125, decima 1, na alterna 128, decima 35. 251, 2235, bom dia. Salvador, bom dia, assinaram minha voz, informação, por favor. 6225 está em contato com o radar 69 milhas nordeste de Salvador, voe Bonf, voz Bonf, voe o servidor 367 para o final do procedimento em nave, ideal está livre descida até 5 mil pés, que negar 1092. Gol 996. Para a informação do possível 366. Pesado 366, gol 996. Pesado, gol 996. O 996 desça para 2.500 pés, que negar 1092, autorizado para o procedimento RNAV, responde para o procedimento. 2.500 no 092, autorizado ele, o RNAV, igual ao 996. Todo muito bom dia, o sinal 075, ponto espera, 105. Oxenaga 075, bom dia, autorizado a linha de colar pista no 0, vento 1, 10 graus, 105 nós. Aliás, e decolaram no 0560. Oxana 075, decolada às 4h0, chame o controle, no 20, decimal 8, por favor. 208, obrigado, um ótimo dia, o 6075. Controle, muito bom dia, hoje na 6075, passando 2.400. Na 6075, bom dia, contato radar, sua para o nível 360, via 60. Via Delta é o 360, 6075. Na 6225, se tiver condições, voe direto Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, 6. Senado R9, 9996. Pegou 9996, completa aproximação, chame a torre 198.95. Torre 198.95, 9996. Salvador, bom dia, igual 99 no meio, ILS, corrigindo a RNAVE, da 1-0. Gol 99 no meio, bom dia, continue a aproximação, reporte visual com a pista, informa a mesma molhada. Presente, vai reportar visual com a pista, gol 99 no meio. Pesado, desça para 2.500 pés, QNH 10 no 2, direto serve para 366. 99 no meio, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1 nós. Tracente, leve pouso, pista 1-0, gol 99 no meio. Nove no meia, solas 4, 5, direita 1, 2, 1, decimal 1. Vente direita, 121, décimo 1, gol 9996. Possível, chamei a 6075. Possibilidade de voar direto da Adna? 6075 vai passar o nível 4.0. Solicite diretamente a Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 251.2835, obrigado, senhor. Estabilizado, final do RNAV da 10.6.2.2.5. 6.2.2.5, complete a aproximação RNAV, chega a torre, reunião no 8.3.9.5. 6.2.9.5.6.2.2.5. Bom, normalzinho, chamar 6.2.2.5, família e meia para o Serra Vitor 3.7.2. Oxana 6225, bom dia, continue a aproximação, reporte visual, ajuste 1012, informo pista molhada, chuva nas vizinhanças. Vizinhança, vai reportar a vista 6225. Visual, Oxenair 6225. Oxenair 6225, 5, autorizado pouso, pista na 0, vento no 30 graus e no 0 nós. Pouso, pista no 0, 6225. É 6225, sala 53, direita 121, decimal 1. Fica direita 121, 1, 6, 3.